seu povo libertou, triunfantemente. Exulta Jerusalém com amor profundo, proclamai que ressurgiu o Senhor do mundo. Tem as almas em Jesus, redenção guarida. Ressurgiu o Redentor, eis a luz e a vida. Foge o inferno, a dor cruel, do pecado a treva. Redimidos por Jesus, ele ao céu nos leva. Senhor amado, Salvador, Deus imortal, já ressuscitado. Aleluia, glória a Deus.